nada do que fiz foi por acaso. Tantas coisas fiz por te querer. Aceitei até ser o seu caso pra poder ficar mais perto de você. Todo amor é sempre egoísta. Eu fui tomando posse de você. Não há corpo que resista ao desejo. Eu sei que te tentei, fiz tudo e te ganhei. Que me importa essa moral que me condena? Se eu estou apaixonado por você, tudo por amor. Deixei meu coração falar por mim. Abre os olhos do seu coração. Pra você, não me tire, por favor, a ilusão, me dizendo que sou quase seu irmão. Que nascemos e vivemos para o mundo, nos falta uma costela que encontramos num segundo. Às vezes muito perto desejamos encontrá-la, no entanto é preciso muito longe ir buscá-la. Vejamos o destino de um pracinha brasileiro, partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro. E lá muito distante despontar o amor sentiu, e disse essas palavras a uma jovem quando a viu. Italiana, la mia vita ti sei tu, io te voglio tanto bene, partiremo tutti insieme, ti lasciar non posso più. Italiana, la mia vita ti sei tu, io te voglio tanto bene, partiremo tutti insieme, ti lasciar non posso più.